O tema a ser colocado aqui hoje é a importância da generosidade. O que quer dizer, em primeiro lugar, o que quer dizer generosidade? Então, a gente é importante saber que, segundo está no dicionário, né, generosidade é uma característica de uma pessoa generosa, que é uma particularidade de quem sacrifica em benefício de outros, a própria pessoa. Isto é, sem interesses pessoais. É alguém que faz algo por alguém, sem um interesse próprio. É um comportamento que, de certa forma, expressa uma bondade que está ou não está intrínseca dentro de nós. Existem pessoas generosas e existem pessoas que não são generosas. Então, aqui a gente vai tentar colocar a importância da generosidade. É uma virtude que faz com que a gente faça algo em benefício a outras pessoas, mesmo sabendo que nós não vamos receber nada em troca. Isso é generosidade. Se nós formos colocar aqui agora em questão, nós fomos, por um momento, generoso ou generosos hoje, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde, se fosse fazer uma pergunta, fazer um exame de consciência de cada um de nós, aqui eu me coloco também no meio de todos vós, será que algum de nós fez um gesto, cometeu o ato de generosidade hoje, das 8 até as 2 da tarde, são 6 horas. Será que a gente vai cometer algum ato de generosidade até a noite? Essa semana que passou, será que a gente cometeu algum ato generoso, sincero? Existiu, lá no século XV, um dos grandes filósofos franceses. Ele veio a nascer em 1596 e veio a desencarnar em 1650. O nome dele era René Descartes. Ele escreveu várias obras de filosofia de grande importância, mas eu vou falar para vocês, nós vamos falar para vocês aqui, de um pequeno trecho que ele escreveu numa de suas obras também fantásticas, que foi Princípios de Filosofia. E ele escreve algo sobre generosidade. Eu vou ter que ler para vocês. Ele apresenta a generosidade como uma despertadora do real valor do eu. A generosidade, ela desperta o real valor do eu. E, ao mesmo tempo, uma mediadora para que a vontade se disponha a aceitar o concurso do entendimento. É um trecho meio pesado, difícil de compreender, porque a filosofia não é bem assim, ainda mais o Descartes. Bom, o que quer dizer isso aqui? Ele quer dizer assim, ó, que a pessoa generosa, ela coloca os interesses das outras pessoas no mesmo padrão, no mesmo patamar dos seus próprios interesses. Ele se coloca exatamente na mesma altura do que os outros estão. E quando ele chega a ser generoso a essas pessoas, como se fosse generoso a ele próprio, ele consegue fazer com que vários problemas, várias situações sejam resolvidas, tanto na questão social, tá? E que aí, dessa forma, se chega a um entendimento. É tão simples, e eles conseguem complicar um monte, né? Mas é tão simples, é isso aí. O interesse das pessoas deveriam ser os mesmos interesses para mim, como se fosse para mim próprio. É aquilo que na filosofia também se chama de alteridade. É a importância que nós devemos dar ao outro. É o significado de fazer com que nós nos interessemos em ser generosos aos outros, como se fôssemos generosos a nós próprios. Isso é um desprendimento material, emocional e espiritual muito grande. Eu diria que talvez isso é um pouco difícil para nós, porque, como foi falado em outras vezes, ainda estamos num planeta de provas e expiações. Mas o caminho para se chegar ao planeta da regeneração é a generosidade. Nos colocarmos sem interesses próprios para fazer algum favor ou para fazer alguma generosidade a alguém. Como é que a gente pode ser generoso durante um dia? Como é que a gente pode fazer um pequeno ato de generosidade durante o nosso dia a dia? Quer dizer, a generosidade não se faz somente tu dando uma esmola, como é chamada, né? Que às vezes tu dá esmola e quer que o cara caia fora logo. Não. Tem várias formas. Principalmente se... Quem dirige hoje? Dirige nesse trânsito caótico que tem em Flores da Cunha e em outras cidades. Vocês já imaginaram se só 50% das pessoas, os motoristas, fossem generosos? Tivessem generosidade dentro deles? Vocês já imaginaram? 50% só, não todos. Como é que seria o nosso trânsito? Ele seria muito melhor. A generosidade de ouvir alguém, de escutar alguém. Alguém faz isso? Esses seis sentidos que Deus nos deu, será que nós colocamos em prática o sentido da audição da mesma forma que colocamos em prática o sentido da fala? Nós falamos muito mais do que nós ouvimos. E as pessoas hoje, elas têm muito mais necessidade de serem ouvidas, de serem escutadas. Por quê? Porque ninguém mais escuta. Ninguém mais escuta as outras pessoas. Ninguém mais ouve. A gente, às vezes, tem experiências, a gente que trabalha com as pessoas no comércio, em prestação de serviço, que as pessoas, elas vêm, elas começam a falar, e às vezes foge totalmente do assunto profissional em questão. E a gente percebe que as pessoas precisam ser escutadas, elas precisam ser ouvidas. Qual é o maior gesto de generosidade hoje de tu dedicar 5 minutos a uma pessoa e escutar? Sem interesse próprio. Os únicos que escutam hoje é porque eles são pagos, que são os psicólogos, os analistas, os psicanalistas, né? O que que eles fazem? Ele simplesmente faz o cara deitar lá no divã e eles ficam lá meia hora escutando o cara e não falam nada. E o cara simplesmente fica bem por quê? Porque eles falaram, eles se abriram, eles expressaram todos os seus medos, todas as suas angústias, todas as suas mágoas. É o que acontece. Se nós fôssemos generosos, também nós poderíamos fazer, uma vez por semana, escutar alguém. Pode ser da nossa família, amigos, pessoas que talvez a gente nem conheça. Isso é uma generosidade espiritual, emocional, muito importante, que todos esqueceram de fazer, que é escutar, ouvir as pessoas. Então, existe aqui um texto do professor da Universidade de São Paulo. Ele é coordenador da área de liderança e gestão de pessoas. Ele é um dos palestrantes hoje aqui no Brasil mais requisitados nessa questão de gestão de pessoas, nessa questão de... As indústrias grandes chamam ele para ele falar para os seus funcionários, para as pessoas que trabalham nessa questão de, digamos assim, de interpessoal, né? De vendas, de marketing e tal, né? Bom, então o nome dele é Eugênio Mussac. Então ele coloca aqui em alguns passos, a importância de ser generoso, que eu vou ter que ler para vocês porque eu não consegui decorar. Pessoas generosas, são 5 passos. Pessoas generosas costumam ter uma expressão mais leve, sempre pronta para demonstrar ao outro sua disponibilidade, sem querer nada em troca. 2. Ser generoso é estar disponível, ter disposição para dar de si para quem não tem e está precisando mais do que ele. Isto é, dar de si para aqueles que não têm nada para dar. O generoso não compartilha o que está sobrando. Ele reparte o que tem na sua melhor parte. Ele não vai partilhar somente aquilo que está lhe sobrando. Não, ele vai partilhar aquilo que ele tem e que é necessidade para ele, mas ele vai repartir para o outro também, mesmo depois faltando para ele alguma coisa. Tira de si para dar aos outros. E por isso, às vezes, é acusado de ser bobo ou imprevidente e até idiota. Mas não é, acredite, ele age assim porque é de sua natureza ser generoso. 4. Pessoas generosas são altamente necessárias no nosso mundo, ao equilíbrio da natureza e da humanidade. As pessoas generosas seguram o pau da barraca da humanidade, que abriga inclusive aqueles que tentam atear o fogo à lona da barraca. Entenderam? Última. Ainda bem que a humanidade conta com a rede de proteção que se chama de generosidade. Então é isso. Generosidade é desprendimento material. É desprendimento emocional. E é colocar em prática aquilo que Jesus colocou no Evangelho, que é ser generoso, de fazer aos outros aquilo que quisesse fazer a nós próprios. E ali tem uma pequena frase aqui que diz assim: pratique um simples ato generoso todos os dias e avalie os seus benefícios. Se nós sairmos daqui hoje propostos, eu me coloco entre vocês, hein? Eu não sou nenhum exemplo aqui de generosidade, mas se todos nós aqui saíssemos hoje e conseguíssemos todos os dias fazer só um ato generoso. Então eu colocaria aqui o seguinte, uma proposta, né? De que a gente consiga, pelo menos se não for todos os dias, mas uma vez cada 2 dias, tentarmos ser generosos materialmente e de repente colocar em prática mais o nosso sentido da audição e menos o da fala. Isso seria muito importante para todos nós. Obrigado.